e sol, Maracanã, futebol, domingo. Praia e sol, Maracanã, futebol, que lindo. Domingo eu vou ver meu time jogar, tomara que ele saiba ganhar. Se souber vai ser muito bonito, ver de alegria o povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira, tem gente aí que ainda não viu como é gostoso esse sol quando brilha, iluminando esse imenso Brasil. O rei sempre está lendo, com meu amor eu vou indo, a brisa fresca batendo no lindo corpo moreno. Vem cara ao sol no mar, depois sambar, sambar, sambar, sambar, sambar. Vem cara ao sol no mar. Alô Brasil, abre o olho com essa bola, a bola tá virando sacuda, miudinha. Vamos afirmar. Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo. Praia e sol, Maracanã, futebol, que lindo. Domingo eu vou ver meu time jogar, tomara que ele saiba ganhar. Se souber vai ser muito bonito, ver de alegria o povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira, tem gente aí que ainda não viu como é gostoso esse sol quando brilha, iluminando esse imenso Brasil. O rio sempre está lindo, com meu amor eu vou indo, a brisa fresca batendo no lindo corpo moreno. Vem